0 sem identificação, chegada da média 90, desce para o nível de voo 050, altímetro 2066. Obrigado. autorizado. Desde as restrições para 2010, que é da 1006, é autorizado ao final do procedimento que ele é a Ferreira Pistola 0 e o porta estabilizado, 3170. Controle Salvador, muito boa noite, Alfa Xarendo 2222, com a Eco, Eco, Eco. Xarendo 2222, boa noite, adiciona identificação, chegada à mão autorizada, recebia chegada para o nível de voo 050, altímetro 2006. 06, a massa, 7 para 5 mil, quando o Miguel, passarei 2222. 454, aciona identificação, chegada no meio de uma autorizada, recebi a chegada para o nível de voo 060, que é legal no 06. Autorizado, repasse táxi. Autorizado, pista de estacionamento, contra táxi 2222. Azul 2454, reautorizado voar direto para a posição Bula. Confirma que tem condições de manter high speed na descida para sequenciamento? Então, já para 3.000 pés, 2454, altímetro 1.06. Passando 2222, quando iniciar a descida, mantenha a velocidade indicada máxima de 2109. Passarido 2228, nacionado pelo 165, 4 horas e 40, alterna Salvador, próximo táxi. Passarido 2228, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 e a parte 1, táxi 1, já no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 10 no meio. 30 táxi, e a parte índia, depois está no ponto de espera da 10 no 0 no meio, ajuste 2228. 3170 completa sinal, chame todos, 3198 do sinal 95. 3454, você para 3.000 pés, altímetro 1.096, autorizado a sinal do procedimento em aliança de serrisa pistão 0, reporta estabilizado. Reumativo 2016, autorizado em aliança, reporta estabilizado, azul 2454. Passarei 2222, sem restrições para 4.000 pés, altímetro 1.096, sem restrição de altitude. Sem restrição de altitude, com 1.016, desça 4.000 pés, passarei do 2222. Tanto 3170, boa noite, pouso autorizado, tipo 10, 21, 90 graus, 04 mais. 3170. 3520, sem identificação, chegada para média não autorizada, essa via chegada para o nível de voo 050, altímetro 1096. 050, modelo 96, via 3520, autoriza a sua com média. Autorizado com médio, 3520. Médio, claro. Tanto 1170, missão 1.06, libere próxima direita via Fox, taxi de Alfa, Juliette, portão 1.0. Fox, Alfa, Juliette, 1.06, 1.07. Passa 1.222, tem instruções para 2.000 pés, aguarda autorização para procedimento, número 2 na aproximação. Vai seguir um Embraer 190. Como número 2 no procedimento, na sua escuta, descendo 2.000 pés, passa a ver. 1-0, passarei do 2-2-2-2. Passarinho 2228, decimal 205, chame o controle Salvador, no 20, decimal 8, bom dia. 1208, passarinho 2228, obrigado, mais expediente. Contato radar da planilha de voo 80, tem restrições após 2000 pés, voos eletroelétrica. Afirmativo 80 sem restrições, após 2000 pés, eleva 2228, passageiro. Autorizado, voar direto Pino. Tempo de restrições para 2000 pés, altímetro 0 na milha. 2000, 0 na milha, restrições, quando do ano, grato, 5. Condições do passarinho 2222. 520, autorizado a final do procedimento em união sexta-feira da pistola 0, reporte estabilidade. Fortaleza estabilizado, 3520. Somos 1-4, liberando o táxi Eco, prossiga o táxi Alfa Kilo, parte 3, posição 5 Lima. Eco Alfa Kilo, parte 3, 5 Lima, posição, parte 3, Salvador, parte 3, 2, 2, 2, 2. Prossiga. Possibilidade de escolher mais um rampo ao centro assim que possível, por outro ponto. Aguardo. Posicionado agora no pátio 3, 4 Romeu na posição, porém fique atento ao balizador ao ingressar no pátio. 4 Romeu então, e está atento ao balizador, com certeza. Boa noite, 3520 na final, da 1-0. Plantão 520, boa noite, avistado, ponto autorizado, tipo 1-0, vento 1-7-0 grau, 03, mano. Frequência 126 decimal 0, mantenha a saída. 260 com Recife, vai manter a saída. Pastoreia 2222, uma boa noite. É. 520, Solos 18, libere via Fox, táxi de Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13, tá, 3520. Gol número 72, ação e identificação chegada do médio não autorizado, busca para o nível de voo 050 e o QNH 1096. Gol número 72, tem inscrições busca para 2000 pés, QNH 1096, voo direto turno, autorizado final do procedimento LL Tex Ferreira, pista no zero, reporta estabilizado.